maneira mais direta e radical. O sol que assola esse jardim suspenso da má distribuição. Da má distribuição. Que arranham o céu, mas não percebem o firmamento. Que se banha à beira-mar, mas não se limpam por dentro. Que se orgulham do Cristo de braços abertos, mas não abrem as mãos pra novos ventos. Eu sou, eu tomei meu meio, mas ele não me...